E aqui aquilo que é mais chocante é o facto, primeiro, a questão da mentira, dizer que está tudo bem quando está tudo mal, as pessoas não têm os apoios que têm direito, e o direito, eu diria que não é só um direito por lei ou por regulamento, é um direito ético e um direito moral, acima de tudo. Quando tudo ardeu, todos os governantes têm muita pena das pessoas, são muito solidários com as pessoas, depois o tempo passa, tudo esquece e as pessoas são abandonadas. Eu acho que isso já nem tem muito a ver com a questão política, já é uma questão de postura na vida, não é? Quer dizer, nós ficamos chocados na altura em que tudo arde, pô, mas as pessoas depois ficam cá e ficam a sofrer mais um ano, mais dois, mais três, mais quatro, ficam com a vida estragada, do ponto de vista emocional não conseguimos repor, mas do ponto de vista económico podemos repor. E, portanto, eu não consigo compreender como é que os serviços públicos não são sensíveis a isto, não são eficazes no apoio e, acima de tudo, depois se desculpam porque o prazo acabou, porque o prazo era curto, ou porque era comprido, ou porque alteram o regulamento. Isso são tudo coisas perfeitamente laterais face ao que está em causa, que é a solidariedade com as pessoas, para já não falar depois de uma questão política que é o próprio apoio ao interior. Todos nós falamos do apoio ao interior, já nem vou por aí, já estou a falar só nas pessoas, sejam do litoral, sejam do interior, seja o que for. E naturalmente que isso é mau, e temos que, do ponto de vista orçamental, do ponto de vista do orçamento de Estado, a folga é pouca, mas isto é um caso absolutamente extraordinário. O PSD, não sendo governo, pode fazer o que eu estou a fazer, alertar a opinião pública, através do alerta que se faz à opinião pública, gera-se uma pressão sobre os serviços públicos para que atuem de outra maneira, e o PSD tem na Assembleia da República um grupo parlamentar que, a espaços, pode não deixar esquecer este dossiê, e o que eu estou a referir agora é só esta parte do dossiê, ou seja, o apoio às pessoas, não tanto a preparação da época, porque a preparação da época está feita, nós já estamos na época, tem havido sorte e tem chovido, pronto, e esperemos que não chova e que esteja um bom verão e que não arda, não é? Ou que arda muito pouco, naturalmente que há qualquer coisa sempre vai arder, isso é absolutamente evidente. Agora, que não haja nenhuma tragédia, vamos esperar que enfim, que o tempo também ajude.